Estamos então de volta, quando passam 11 minutos das 12, o destaque vai para o Carnaval da Freguesia de Nogueira do Cravo. Nesta edição deste ano 2017, o programa está na rua. Há muita animação prometida para estes dias de folia aqui no Conselho de Oliveira do Hospital, em particular na Freguesia de Nogueira do Cravo. Esta que é uma tradição que foi recuperada pela Junta de Freguesia, também juntamente com as várias coletividades e grupos de populares da Freguesia de Nogueira do Cravo. Para falarmos com quem sabe, Luís Nina, olá, boa tarde. Seja bem-vindo à Rádio Boa Nova para nos falar deste seu carnaval. Muito boa tarde, Liliana. Antes de mais, gostava de agradecer, em nome da Junta de Freguesia de Nogueira do Cravo, o amável convite para estar nesta sessão de rádio e divulgar o carnaval da Freguesia de Nogueira do Cravo para o ano 2017. E esperemos que o tempo nos ajude. Penso que as condições climatéricas vão estar favoráveis. Esperemos que tudo corra tudo bem, tudo pelo melhor. Pelo menos as previsões do tempo para o fim de semana parecem ser favoráveis à vossa iniciativa. Não está pelo menos prevista chuva e as temperaturas até estão bastante agradáveis. Luís Nina, não me enganei quando referi que a freguesia, juntamente com outras forças vivas de Nogueira do Cravo, voltaram a dar vida a esta que já foi uma grande tradição de Nogueira do Cravo. É verdade, não se engana. Recuperámos o carnaval da Freguesia de Nogueira do Cravo no ano de 2010 e ele esteve interrompido durante alguns anos. No entanto, com a força de vontade das pessoas que estão envolvidas na organização, que são grupos que de cidadãos particulares que gostam de ajudar, com as forças vivas da terra, as entidades sem fins lucrativos, as coletividades, todos juntos conseguimos recuperar uma tradição que começou em 2000, que recomeçou em 2009 e até o momento, até o ano 2017, ainda não parou e tem vindo sempre a crescer. Neste ano, com o que é que podemos contar? Que pode desvendar algumas ideias, bem que o ideal é que as pessoas rumem a Nogueira e possam in loco testemunhar todo o trabalho que ali é feito, mas se puder desvendar. Sim, o ano passado tivemos 9 presenças de grupos participantes, este ano aumentámos, temos 10 presenças de grupos participantes, vão estar envolvidas mais de 200 pessoas no desfile, como figurantes, como participantes. Podemos dizer que vamos ter a presença da fanfarra dos bombeiros de Lagares da Beira, vamos ter o Centro Escolar de Nogueira do Cravo, vamos ter o grupo de jovens Asas da Juventude de Galizes, vamos ter a Santa Casa da Misericórdia de Galizes, o grupo de concertinas médio jovem de Galizes, o Barro de Fundo da Vila de Nogueira do Cravo, o grupo de concertinas Montes Hermínios de Vilela, o grupo de jovens de Nogueira do Cravo que se chama Pegadas de Cristo, o grupo de bombos Pedra e Racha e a Comissão de Melhoramentos de Vilela. Portanto, muitos intervenientes, e está-se a referir essencialmente ao desfile, certo? Portanto, os que vão marcar presença e vão dar vida ao desfile de domingo à tarde. Este é um desfile que, pelo menos pelo que eu tenho testemunhado, ano após ano também tem ganho alguma qualidade, quer em termos de participação, quer em termos até dos trajes e das ideias que ali são recriadas. Sim, de facto é verdade. Ao longo dos anos tem vindo a evoluir nesse sentido, sendo que há algumas entidades têm têm posses superiores para desenvolver o vestuário que é utilizado. Outras têm menos participantes, são mais pequenas e fazem aquilo que podem, no entanto, todos eles se esforçam bastante para dar uma boa qualidade, uma boa imagem ao desfile de carnaval. Este é um desfile que não tem um tema associado, é tema livre, portanto cada grupo pode sair à rua com o que bem entender. Sim, não há tema associado, as pessoas, os participantes são livres, e podem escolher o tema que entenderem. Também está aberta a possibilidade de grupos de cidadãos particulares, eu gostava de convidar, que entrassem no desfile, depois do desfile iniciar, ter início todas as pessoas que venham mascaradas e grupos de pessoas que queiram participar, podem entrar no desfile entre os espaços livres dos carros alegóricos e são bem-vindos, não há problema nenhum, quanto mais pessoas se associarem, melhor. Este também foge ao típico carnaval abrasileirado, acaba por ser, não tem seguido muito esse registro, Luís. Não, este carnaval é típico desta localidade e pretende-se que seja o mais português possível. Engloba toda a freguesia e a Junta de Freguesia de Nogueira do Cravo será sempre elemento que favorece o espírito de união entre todas as localidades da freguesia de Nogueira do Cravo e com temas bastante portugueses. Será provável que haja alguma sátira política, mas tem havido, isso... não é? Tem havido um ou outro apontamento, tem havido. Exatamente. Mas faz parte. Faz parte, e desde que não haja faltas de respeito, todos os temas são bem-vindos e têm sido sempre tratados com elevação, portanto é de prever um grande desfile este ano, 2017. Muito bem, eu não sei se terá contabilizado ou se estarão contabilizados os números de participantes, feitas as contas, quantos figurantes poderão dar vida a este carnaval, Luís? Poderemos ter mais de 200 figurantes envolvidos este ano. Poderá ser o maior número de figurantes de sempre. Uhum. E este é também, podemos dizer, talvez... que é a iniciativa maior de Nogueira do Cravo, que acontece em cada ano. Sim, será um evento de referência e será o maior da freguesia Nogueira do Cravo. E é possível, como é que tem sido possível para a Junta de Freguesia dar vida a este carnaval? Uma iniciativa também com alguma despesa associada? Tem noção do orçamento disponível para esta iniciativa, Luís? De facto, assim é, tem um orçamento elevado. No entanto, como já se reiniciou desde 2010, têm sido atribuídos por parte da Junta de Freguesia subsídios às coletividades e bairros participantes, que vão ganhando de ano após ano o seu pé de meia, que lhes permite depois, no ano seguinte, melhorarem com mais financiamento, melhorarem a sua qualidade e a sua performance, e mesmo a nível do vestuário e dos adereços dos carros alegóricos, tem sido possível com este apoio da Junta de Freguesia, que sem o apoio anual e incondicional da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, tal não seria possível. Também temos patrocinadores de empresas da freguesia e do concelho que têm ajudado, para os quais vai o meu agradecimento, sem os quais não seria possível realizar este evento. Porque também é importante dizer que este evento é de entrada gratuita. Sim, este evento é de entrada gratuita. No entanto, já há algum tempo que se andam a vender umas rifas de carnaval e são vendidas pelos grupos participantes, pelas pessoas que se disponibilizaram a ajudar. Estas verbas também se destinam a ajudar o financiamento das despesas inerentes às coletividades que participam e que gastam nos adereços e nas peças de vestuário. Não é pensado ou não poderá estar em cima da mesa uma bilheteira em anos futuros? Já equacionaram essa possibilidade? Está posta de parte? Não é esse o conceito associado ao carnaval de Nogueira? Ainda, já foi abordado várias vezes em reuniões de carnaval esse tema e pela dificuldade de número de pessoas envolvidas na organização, que é reduzido, pelas várias entradas que existem junto do desfile. Que seria preciso vedar, não é? Que seria preciso vedar. E também pensamos que terá muito mais participantes, muito mais pessoas a virem a Nogueira do Cravo ver o desfile, se for entrada gratuita. No entanto, existe um grupo de jovens que vai fazendo um peditório e as pessoas dão aquilo que quiserem durante durante o desfile aos visitantes. No entanto, não tem essa obrigatoriedade de pagar bilhete para se assistir. Muito bem, portanto, não está em cima da mesa tornar este carnaval um evento pago em Nogueira do Cravo. Ainda recuando um bocadinho, estávamos há pouco a falar do investimento e da despesa que está associado ao carnaval. Não sei, o Luís não me avançou com o número do orçamento estimado. Não sei se é possível também, se terão feitas essas contas, só para percebermos a grandeza associada ao carnaval de Nogueira do Cravo. Em números anteriores, edições anteriores, a despesa associada ronda os 4 mil euros, ou mais de 4 mil euros. Terá mais ou menos esse número ano após ano que está associado à realização do evento. Muito bem. Este é um desfile que vai percorrer as principais ruas de Nogueira do Cravo, sobretudo a sede de freguesia, é assim? Sim. O carnaval inicia-se no dia 24 de fevereiro, pelas 21h30, na cerimónia de entrega das chaves de carnaval dos reis do ano passado aos reis deste ano, e será na Sociedade de Recreio e Cultura dos Povos de Galiza e Vendas de Galizes, por volta das 21h30. Portanto, acaba por ser um evento descentralizado, vai acontecendo um pouco por vários locais da freguesia. Sim, pode sim. Prosseguir. De seguida, no dia 25 de fevereiro, sábado, irá acontecer um baile de carnaval na Comissão de Melhoramentos de Vilela, também a partir das 21h30. No dia 26 é o grande desfile e será pelas ruas da freguesia de Nogueira do Cravo. A partir das 15, certo? A partir das 15 horas. No dia 27 de fevereiro, segunda-feira, haverá um baile de máscaras na Sociedade de Recreio e Cultura dos Povos de Galiza e Vendas de Galiza, a partir das 21h30. No dia 28 de fevereiro haverá o enterro do entrudo em Aldeia de Nogueira, organizado pelo Grupo Aventura e Preservação das Origens da Aldeia de Nogueira, um grupo de jovens da Aldeia de Nogueira, que irão fazer a cerimónia do enterro do entrudo. E no dia 1 de março, quarta-feira, será o último dia destas festividades, que será o jantar dos grelos na Comissão de Melhoramentos de Vilela, pelas 20 horas. Portanto, um programa rico, como questionava Luís, de facto acaba por ser descentralizado, vai acontecendo por vários locais. Também esta é uma forma de chamar toda a gente da freguesia a esta iniciativa. Sim, o que se pretende é que haja união entre todos os cidadãos da freguesia de Nogueira do Cravo, como sabe, é uma freguesia com várias localidades, e pretende-se que as pessoas estejam todas imbuídas de um espírito nogueirense, espírito de freguesia, espírito de pertença, e a Junta da Freguesia será sempre um elo potenciador dessa condição. E tem sido superado esse desafio? Tem notado ano após ano que as gentes estão cada vez mais unidas neste propósito? Sim, tem acontecido. Mesmo alguns grupos que não têm possibilidade de entrar este ano, porque tiveram eleições recentemente e na altura que começaram as reuniões do Carnaval ainda não tinham direções constituídas, esses grupos prontificaram-se a ajudar a vender as rifas de Carnaval. Não vão receber nada em troca desse subsídio. Esse subsídio será atribuído a todos os que vão participar. No entanto, eles disponibilizaram-se para ajudar na venda das rifas, e falo do grupo da Aldeia de Nogueira, o grupo de jovens da Aldeia de Nogueira, o grupo Aventura e Preservação das Origens da Aldeia de Nogueira, e falo também do grupo de jovens do Senhor das Almas. Muito bem. Portanto, tudo a postos para Nogueira do Cravo acolher esta iniciativa de Carnaval. O momento grande acaba por ser então no domingo à tarde em Nogueira do Cravo, a partir das 15 horas, com o desfile de Carnaval. Percebo, Luís, que cada grupo participante se fará representar por um carro, será assim? É essa a ideia que tem? Portanto, contamos com cerca de 11 grupos, mais ou menos, será também o número de carros com que o desfile irá contar? Sim. Serão 11 grupos, sendo que a fanfarra dos Bombeiros Voluntários Legais da Beira e o grupo de bombos não costumam ir em carros, mas quem sabe, é uma surpresa e está tudo em aberto até para essa possibilidade. No caso da fanfarra não será normal, mas quem sabe o que é que poderá acontecer no domingo. Muito bem, o que é que poderá acontecer? Portanto, esta é uma iniciativa, presumo que seja para continuar em próximos anos. É propósito da Junta continuar a engrandecer este evento, Luís, ou até quem sabe melhorá-lo algumas novidades que poderão surgir? Sem dúvida, e todos os anos eu apelo à participação no Carnaval Freguesia do Mugueiro do Cravo de outras freguesias do concelho. Serão bem-vindas, basta consultarem virem à Junta de Freguesia do Mugueiro do Cravo e manifestarem esse interesse, e todos serão bem-vindos, e quanto mais participantes, melhor. Só de referir que também em Oliveira do Hospital há outros eventos de Carnaval, nomeadamente em Lagares da Beira, mas isto acaba por não colidir, até porque o desfile acontece na tarde de domingo, ao passo que o de Lagares da Beira acontece na tarde de terça-feira de Carnaval. Também houve esse cuidado, Luís. Sim, desde 2010 que há esse cuidado, e desde que eu me recordo até edições anteriores, porque nós também gostamos de ir ao Carnaval de Lagares da Beira e gostamos que eles tenham as maiores felicidades e que seja também um grande evento, e então fazemos sempre de forma a que não festejemos ou celebremos o nosso Carnaval no dia em que os outros também estão a celebrar o deles. Muito bem. Nesta edição deste ano 2017, as expectativas são então elevadas, Luísa. Acredita que este possa ser o maior carnaval de sempre na freguesia? Qual é que é a sua leitura, a visão, a expectativa que tem para estes dias de carnaval em Nogueira? Sim, contamos com bastante adesão por parte de visitantes, até porque sempre que o tempo está bom e que não há muito frio, vem sempre muita gente a este evento. Conseguiram já alguma vez contabilizar o número de visitantes? Sensivelmente, o melhor ano provavelmente teria 2.500 a 3.000 pessoas, mas como não temos entradas com bilheteiras, não é de todo um número certo. E quem vos visita, são apenas gentes da freguesia ou também de todo o concelho e até de fora? Conseguem ter esse pulsar? Sim, nós temos recebido visitantes de todas as freguesias do concelho e também do concelho de Tábua e até de Ceia, do concelho de Ceia, porque já saíram alguns prémios que foram para o concelho de Tábua e concelho de Ceia. Portanto, isso acaba por ser um atrativo e chamar mais gente a Nogueira do Cravo. Luís, acho que referimos o essencial desta grande iniciativa, a maior da freguesia de Nogueira do Cravo, então este desfile de carnaval. O programa está na rua. Acontece de 24 de fevereiro a 1 de março, um grande momento é a tarde de domingo, com o desfile de carnaval. Não sei se quererá indicar mais alguma informação, talvez apelar à presença de todos os oliveirenses nesta vossa iniciativa. Sim, gostaríamos de apelar à presença de todos os oliveirenses, de todos os que quiserem participar de Oliveira do Hospital ou de fora de Oliveira do Hospital. Serão todos bem-vindos. Prometemos uma tarde bastante animada, de muita cor, muita alegria, muita criança, muitas pessoas de várias idades, e todos serão bem-vindos a esta grandiosa freguesia. E esta freguesia não é grandiosa só pelo número de cidadãos que lá residem e pelo número de localidades anexas, mas também pela boa maneira de ser nogueirense, de bem receber, com simpatia, com humildade, e apelo por isso também a visitar a nossa localidade, que é muito bonita e composta de gente muito simpática. Muito bem, fica aqui então todos os adjetivos possíveis para descrever a freguesia de Nogueira do Cravo, a localidade que tão bem conhecemos, e que, associada a tudo isso, também destaque para a dinâmica empresarial que marca esta freguesia no concelho de Oliveira do Hospital. Luís, agradecer-se então a sua presença aqui na Rádio Boa Nova, desejar um feliz Carnaval às gentes de Nogueira do Cravo, que esta seja uma iniciativa marcada mais uma vez por muito sucesso. Muito obrigada, Luís Nina. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Estivemos então à conversa com a Luís Nina, o presidente da Junta de Freguesia de Nogueira do Cravo. Em destaque, o Carnaval 2017 está por aí, mais uma grande iniciativa. De 24 de fevereiro a 1 de março, o desfile acontece domingo, dia 26, às 15.